Comandante, bom dia, Gol 816, abaixado, travado, passando em Tia Serra. Gol 816, bom dia, autorizado pouso, vento variável com 03 nós. Sente livre pouso na 190, Gol 816. No solo 59, libere a direita na minha escuta, prossiga Alfa, Juliette, portão 08. Gol 816 na sua escuta, Alfa, Juliette, para o 08. Salvador, boa noite, ou bom dia, o Webjet 6746, estabilizado no localizador. Bom dia, 6746, cheque trem, livre pouso, vento calmo. Livre pouso, seguir, baixar o trem, vai avisar. Travado 6746. Vicente. Objeto 6746 no solo 06, libere a direita na minha escuta, prossiga Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o portão 02.